chorou, chorou de felicidade. Chegou o caldo ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha chorou, a galinha chorou, chorou, chorou, chorou de felicidade. Chegou o caldo ovo pra fortalecer nossa comunidade. Có, cora, có, cora, có, disse o galo que belisca a franga. Hoje é pra ele que eu tiro o chapéu. Quem é baixa renda transborda alegria com essa iguaria caindo do céu. Numa bandeja vem 40 ovos, porém a parpela são só 10 reais. O carro do ovo parece o do Papa. Meu Deus, a muvuca sai correndo atrás. Ninguém precisa resolver o tapa. Uma churuca, amanhã vai ter mais. A galinha churu, a galinha churu, chorou de felicidade. Chegou o carro do ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha chorou, chorou, chorou, chorou de felicidade. Chegou o caldo ovo pra fortalecer nossa comunidade. É, mas às vezes dá dó. Eu vi a vizinha chegar na quitanda, pedir fiado pra um tal de Manel, querendo manteiga, farinha, fermento pra fazer um bolo pro filho Miguel. Pro caldo ovo geral solta fogos, papá cê mistura, meu velho, nunca mais. Ovo cozido, ovo frito na chapa, bife a cavalo sem carne é demais. Ninguém precisa resolver no tapa. Uma churuca, amanhã vai ter mais. A galinha chorou, a galinha chorou, chorou de felicidade. Chegou o caldo ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha chorou, a galinha chorou, chorou, chorou, chorou de felicidade. Chegou o caldo ovo pra fortalecer nossa comunidade. Có, cora, có, cora, có, disse o galo que belisca a franga. Hoje é pra ele que eu tiro o chapéu. Quem é baixa renda transborda alegria com essa iguaria caindo do céu. Numa bandeja vem 40 ovos, porém a farpela são só 10 reais. O carro do ovo parece o do Papa. Meu Deus, a muvuca sai correndo atrás. Ninguém precisa resolver no tapa. Uma churuca, amanhã vai ter mais. A galinha chorou, a galinha chorou, chorou de felicidade. Chegou o carro do ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha chorou, chorou, chorou, chorou de felicidade. Chegou o caldo ovo pra fortalecer nossa comunidade.